paso de compreender. Fracasso pelo pânico, tomate pelo medo da chegada, hora de sofrer. De agonia, se clamar na despeira de machucar a com estouro de fuzil. Pontos de destroços, chupanças com armas cheiras, carregadas de morte. Segui por urânio, corre minhas veias, o riso do infame silêncio. O grande vano prende aos meus olhos, final, o ódio doenteu.